1000 graus, como menor. Já está permitido, eu quero ver aqui. Thank you. no 8 do sinal 95, voa 436. Você me encontrou em Salvador no 30, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, voa 9648. Na sua escuta, Cajão Maracajá. Voa 948, contato no lugar, na tecnologia, seja curta, no vídeo, voa 3, obrigado. Segura 9983, no envio, senhora de investigação, chegada bom. Deixa eu manter o voo 050, reduza para 2509, é o número 3 na continuação. Muito obrigado. De repouso, gol 1 no 62. Altitude 3.10, câmera local 0142. Azul 4022, identifique-se com a área de Amazônia, deixe manter o nível de voo 070, reduza para 2509. Azul 4207, a foto radar na decolagem, Alida São João, nível de voo 3 agora, reduz a velocidade para 2209. Agora, 250 estabilizado. Hoje é no momento de escala de 5, voando 250. Poderá 9983, desça para 2010, está autorizado para 6 metros, desça no localizador. Estamos em todo vigilância, apresentando a primeira navegação na altura do destino. Pouso pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-6-9, ajuste padrão. passando aí, mano. Charlie 208, final da pista no 7, eu estou na espera. marcado aproximadamente 3 milhas na terra. Esse é a guarda que está ligando 4038. Thank you. Hotel de Ona, deixa eu manter a torre de voo 050.

2436. Complexo 360 e reporte que iniciou no cruzamento da retaguarda do tráfego nacional.